chupando manga. Vem, doido, cola na banca. Chega, para, chega de treta. Ripa, fumaça na cara dos careta. Pedra, noia, pó, cachimbo. Você tá rindo? Vou te falar o que aconteceu. Eu fui dar queixa na polícia, só que o culpado era eu. Não tô pagando de civilizado. Se tá errado, fica certo depois que aperta o baseado. Tava brincando de roleta russa, eu não atiro. A arma que deu tiro era minha fuça. Soprei o pó com a maior vontade. Olhei no espelho, a cara tava branca igual a do suave. Fiquei em estado de choque. Por que, B? Acabou meu estoque. Quando eu morrer não vou ser enterrado. Quero ser apertado e fumado que nem baseado. Detonei minha traqueia. Agora eu viajo mais do que executivos numa ponte aérea. Meu medo é ficar só. Ainda bem que quando a gente é cremado a gente vira pó. Do nariz eu tomo conta, de ponta a ponta. Se for uma overdose eu seguro a bronca. Te falei, não sou moleque. Acho que de tanto tomar doce piorei a minha diabetes. Fiquei em estado de choque. Por que suave? Acabou meu estoque. Todo lado. Quem foi que tá com água no mato queimado? Liga, nego tá querendo chapar. A vela tava acesa, eu tava pronto pra rezar. Deu blackout, meu Deus, socorro. Tô chamando o urubu de meu louro. O bagulho deu barulho na minha barriga e bateu larica. Tenho problema de obesidade. Fumei só meio baseado, me deu fome e comi metade. Haha, qual é suave, eu duvido. De tanto eu fumar, agora sai fumaça do ouvido. E não sei se é delírio. Pra ver o que eu tô vendo, devo ter tomado a caixa inteira de colírio. O gigabu veio correndo pra te dar um toque. Acabou nosso estoque. Scratch muito louco aí pra rapaziada. Cola na banca, sai da pedra. Diga, jabu. Loucura. Doideira.